Capítulo 12. Cuidado com as grandes ilusões. Norman Cousins disse no editorial do Saturday Review que não existem problemas insolúveis na Terra. O Dr. Henry Pitney Van Dusen, presidente emérito do Seminário Teológico União da cidade de Nova York, contestou: "Não conheço ninguém que seja capaz de ver os fatos e reconhecer os muitos sintomas que mostram que a sociedade americana está gravemente, talvez mesmo mortalmente enferma, e ainda assim se agarre a esse tipo de ilusão", disse ele. Venderam ao povo americano uma série de ilusões que não têm nenhum fundamento bíblico. Quero mencionar três delas. Você pode não concordar comigo, é um direito seu. Uma vez ouvi Walter Helter, um líder trabalhista atuante nas décadas de 50 e 60, discursando no Empire Club em Toronto, pouco depois de ter convocado uma greve nacional dos trabalhadores da indústria automotiva no Canadá. Que recepção fria ele teve, mas ele se arriscou a si mesmo, chegando a ponto de divulgar os salários de alguns homens que estavam sentados na frente dele. Não creio que houvesse um só homem ali que concordasse com Helter, mas quando ele terminou, foi aplaudido de pé, porque teve a coragem de dizer a verdade, nua e crua. A ilusão da paz terrena permanente. A primeira ilusão que está dominando a América atualmente é a ideia de que é possível ter paz permanente sem a intervenção de Deus. Quando Golda Meir era a primeira-ministra de Israel, tive o privilégio de encontrar-me com ela durante sua viagem aos Estados Unidos. Enquanto eu esperava para ser levado ao seu encontro, um de seus assessores me contou que um homem em Nova York tinha perguntado a Golda: "Excelência, por que vocês, judeus, não se sentam com os árabes e resolvem seus problemas como cristãos?" Então eu perguntei: "Como na Irlanda do Norte?" Há muitos séculos, Jesus profetizou que haveria guerras e rumores de guerras até o fim dos tempos. Ora, por que ele disse isso? Com certeza não foi porque aprovava a guerra. Ele disse isso porque conhecia a natureza humana, conhecia sua concupiscência, sua ganância e seu ódio. Sem a ajuda de Deus, o ser humano não é capaz de resolver o problema da guerra. De onde vem a guerra? O apóstolo Tiago pergunta: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Tiago 4, verso 1. Em outras palavras, existe alguma coisa dentro de nós que está em guerra. Enquanto essa guerra espiritual existir dentro do coração de pessoas ao redor do mundo, todos os outros tipos de guerra podem acontecer. Não faz muito tempo, li que há pelo menos 29 guerras ocorrendo no mundo atualmente. Nesse exato momento, isso inclui o conflito no Afeganistão, a guerra civil na Líbia, a repressão à Al-Qaeda e as muitas guerras tribais na África. 29 guerras, numa época de relativa paz. Quer dizer que nunca haverá paz de verdade? Não é bem isso. A Bíblia diz que haverá paz. A espécie humana não está destinada à destruição. Não vamos autodestruir-nos. A Bíblia ensina que Deus intervirá e teremos paz mundial permanente. A espécie humana dirige-se para a utopia. O profeta Miqueias declarou: "Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá espada contra outra e não aprenderão mais a guerra." Miqueias 4, verso 3. De fato, aproxima-se uma época de paz, mas Deus é quem a trará e será segundo seus termos. Os judeus procuram pelo Messias, assim como os cristãos. A diferença é que o cristão diz que Jesus é o Messias, mas haverá um Messias, uma pessoa que pode trazer paz ao mundo. Entretanto, não precisamos esperar por esse dia para termos paz no coração. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou, declarou Jesus, João 14, verso 27. Posso dar-lhes uma paz e uma segurança sobrenaturais, um amor e uma alegria que vocês nunca experimentaram, se puserem a sua confiança e fé em mim. A ilusão de uma utopia material. A segunda ilusão que milhões de americanos cultivam é que a utopia econômica é a solução para os problemas humanos mais profundos. A propaganda nos vendeu um monte de produtos e criou imensas expectativas. Ela nos diz que se usarmos certo desodorante ou certo sabonete, teremos paz, serenidade e segurança. Imagine como seria se todos nós pudéssemos ter tudo o que desejamos. Imagine-se que houvesse duas piscinas, uma em cada residência. São três automóveis em cada garagem, uma dúzia de galinhas em cada panela. Será que isso nos daria paz e felicidade? Não, Jesus disse. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Lucas 12, verso 15. E disse também: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, verso 4. O ser humano tem necessidades muito mais profundas. Ele precisa de soluções para a solidão, para o vazio, o abandono, a culpa, o medo da morte. Esses são seus verdadeiros problemas. Perguntaram à filha de Sigmund Freud, Anna Freud, por que os estudantes faziam manifestações e passeatas. Ela respondeu: o verdadeiro motivo é que, no fundo, os estudantes se sentem vazios e alienados, e o que desejam ardentemente é descobrir a verdade. Passei muito tempo em faculdades e universidades e posso atestar que um dos principais problemas nos campi é a busca da verdade. De onde eu vim? Por que estou aqui? Para onde vou? A educação moderna não está respondendo a essas perguntas que ardem no coração de milhões de estudantes do mundo inteiro. Um filho de um amigo meu, que é um astro do cinema, estudava em Berkeley na década de 60. Esse rapaz chegou para o pai e disse: pai, vou largar a faculdade, vou ser hippie. O pai perguntou por quê? E ele respondeu: bem, pai, é porque eu te odeio. O pai, claro, ficou abalado com aquilo. Por que você me odeia? Perguntou ele. E o filho respondeu: está bem, pai, vou te explicar. Você sempre me deu tudo e fez que as coisas fossem sempre muito fáceis para mim, mas não me deu nada em que eu pudesse acreditar. E é por isso que eu te odeio. Demos aos nossos filhos a ideia de que a riqueza material é a solução para todos os problemas. Quanto mais alto o padrão de vida, maior a nossa felicidade e paz. Mas os nossos jovens estão rejeitando este conceito, estão rebelando-se e dizendo: não queremos nada disso, vamos queimar tudo. A ilusão da democracia sem Deus. Uma terceira ilusão que vejo bastante disseminada é a ideia de que democracia pode sobreviver sem uma fé religiosa. A direção em que estamos seguindo atualmente, rumo ao completo secularismo e materialismo, nos levará à censura e ao totalitarismo. Quando a honestidade, a integridade e a moralidade desaparecerem, a democracia está ameaçada. Marco Aurélio disse certa vez: quando as pessoas perdem a confiança em si mesmas, a sociedade desmorona. Nós, americanos, tornamos-nos tão autocríticos que estamos correndo o risco de perder a confiança em nós mesmos como nação. está ocorrendo algo muito perigoso. Um vácuo vem se desenvolvendo na filosofia americana. Num artigo publicado no Miami Herald, Martin Gross afirma que o espírito dessa nova religião é o antidemocrático, pois supõe que a verdade é revelada magicamente a uma elite de seguidores. Essa elite supostamente teria mais capacidade para decidir o que é melhor para a sociedade que a massa da população. Uma falácia espiritual que escraviza o ser humano. Os Estados Unidos acabaram com essa mentira quando criaram uma república e uma democracia alicerçada na religião, diz ele. Render-se agora a uma mentira antiga que se apresenta como a nova religião da moda seria loucura. O que mais precisamos hoje é de uma revitalização do judaico-cristianismo. Precisamos renovar a fé em Deus, a fé um nos outros. A fé no nosso país, a fé em todos os valores que a nossa salvação deve defender. Sem essa renovação, sem uma revitalização da igreja, do sistema educacional, da estrutura governamental e da mídia, a nossa sobrevivência como uma democracia livre me parece improvável. Essa renovação pode começar bem aqui, no meu e no seu coração. Se voltarmos a dedicar a nossa vida ao Deus dos nossos antepassados, essa renovação do nosso compromisso de dedicação a Deus não transformaria apenas a nossa vida e os nossos relacionamentos, ela também nos capacitaria a dar a maior contribuição possível à nação que amamos e ao mundo em que vivemos.